Pra terminar, sem ninguém nos esquecer, a todos que ouviram gostaria de agradecer, porque agora estamos saindo fora, de coração cantamos a real e não história, história, etc. Canta pela mãe que chora, pelo seu filho que foi embora, salve, salve, senhora.